Pastor MCO e Ricardo MC, intimidade com pai. Aos pés da cruz, lavado e remido pelo sangue de Jesus. Pastor MCO, sem pó, sem pó, nova criatura, hoje rimando a palavra viva. Buscando a vida santa, matando o leão por dia, God's Gang. Ministério de rua do litoral norte, asa do oeste, São Paulo, Ricardo MC. Mostra satisfação, rap e adoração, tamo junto na missão, sem ostentação, João. A Bíblia me guia pelo caminho da vida, hoje enxergo o verdadeiro sentido a cada dia. Segue na trilha, sem maquiagem, toda honra e glória ao verbo que se fez. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de noite e de dia. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita. Quero intimidade, comunhão com meu Senhor, através do rap expresso quem eu realmente sou. Lavado, resgatado pelo sangue carmesim, abandonei os ferros, agora eu sei o que é ser feliz. O bang é culto de louvor e adoração, God's Gang, rap em adoração. Levanta a mão pra cima, faz barulho pra Jesus, sofreu morte de cruz. Quero intimidade com aquele que sofreu por mim, amou a minha vida antes que eu estivesse aqui. Se você quiser também, vem seguir o bom pastor. Negue-se a si mesmo, aceite o rei como o Senhor. Ricardo MC, pastor MCO, juntos na missão, intimidade com Deus é melhor. Quero vida santa, intimidade, Jesus o rei dos reis, o rei da santidade. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de noite e de dia. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas tem seu prazer na lei do Senhor, e nela medita. Medita, medita sim na palavra de Deus, meu irmão. Medita na palavra viva, palavra que liberta, restaura nossas vidas. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de noite e de dia. Bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, mas tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita.